Ai, cara, eu tô travado, me perdoe. Não, relaxa. Oh, é simples, enfia o dedo no rabo. Pra relaxar. Atenção, atenção, ouvintes, a técnica do SUS para relaxar. É assim. Vai, continua, continua. Há um tempo atrás eu ganhei uma caixinha, dentro dela continha um boga. Sempre que eu tô tenso, eu abro a caixinha e boto o dedo no boga. Eu não falar. Isso é o polar que deu pra ele, né? Exatamente. Não, eu ganhei numa aposta. Eu não aposto. Ai. Um truco valendo toba, né? Cara, que arrependimento de não cortar aquela merda, velho. É, isso aí tem que ficar pro 29 número 2, porra. É, pode ser também, cara. Pode ser que a gente tá precisando pensar. Pode ser. Já tá nos bangs, já. Já tá em tempo de fazer um 29-2, né, cara? É, mas... Não, 29 menos 29 é quanto? 60. Olha! 60 o quê? Peraí, galera. Chuta qualquer 60, gente. Chuta, vai. Oh, era pra ser, senhor. É. Mas aqui, 29 mais 29, por incrível que pareça, é 58, galera. É, então, mas o SUS, a conta do SUS, a gente quer saber o final, exatamente por isso. Não, então, eu arredondei, cara, porque assim, ó, 29 mais 29, 30 mais 30, menos 2, ah, entendeu? Tá. Então foda-se, esse daqui é o cash número 60, é isso? Não, 58 cara, arredonda, ó, porra. Nossa, esse vai ser o nome do cast. Esse vai ser o nome do cast. 58? Arredonda, porra. Meu Deus do céu, cara. Let's get ready to rumble! Nerdrox, sem lábios, social, pode me dizer. Apresentação: Alan Polar, Guizão, Luiz Sussi e Oliver Pérez. Papai está excitadíssimo. Papai Noel tinha que falar, né? Vamos falar ho, ho, ho. Então, deixa o maior. Ho, ho, ho, ho. Ho, yo, yo, ho, yo, ho. A part life for me. Aí o cara, Papai Noel. Bando de dislexo, caralho. Ho, ho, ho, amiguinhos. Põe mais entonação, parece que você tá com o saco nas costas. E uma garrafa de rum. Então, peraí. Yo, ho, ho, amiguinhos! Tá nesse desânimo porque engoliu cinza na chaminé, né, filha da puta? Daqui a pouco tá parecendo um Papai Noel irlandês, né, velho? Cara, eu tomei uma porra do Dramin, não tá adiantando nada, cara. Eu parei de escutar quando você falou tomei uma porra, mas tudo Graça, velho. É, eu consegui desobedecer a velha máxima de não misture bebida. Nossa, agora eu tô muito podre. É isso aí. E o que tem de especial nesse cast, então? O que nós conseguimos de tão interessante nessa semana é que nós não temos nenhuma notícia relevante para passar para vocês, amiguinhos. O que acontece é que nós conseguimos juntar todos os integrantes do cast e não vai ter cast. Olha só você. É porque é um momento especial, né? O que faz ele tão especial é que nós conseguimos chamar até Luiz Sussi, essa anta humana, para gravar. Ruim. Eu sou o especial do programa, né? Mas a gente não escuta ninguém. Pelo menos não depois de ditado. E a gente simplesmente não conseguiu reunir notícias relevantes para trazer para vocês, cara. É interessante isso, né? Então, né, diante dessa escassez de pauta que não daria nem para 5 ou 10 minutos. Peraí, escassez de pauta? Tem quatro aqui. Bom, então, com essa escassez de notícias, né, que não renderiam nem 10 minutos de programa, nós resolvemos, assim, dar um pequeno presente de Natal para vocês, por que não? Uma fuga da rotina. E Oliver Pérez vai preparar um 29 volume 2. Filhas da p... Esse momento é o momento do chupa sincronizado. Chupa. Nesse momento, várias pessoas levantam as mãos ao céu e então chupa, Oliver Pérez. É tipo a Jequidama, né? É uma Jequidama do mal essa porra. Mas também tem o quê? Além dos extras, galera? Tem os recadinhos de Natal do povo. Ah, exatamente. Entre alguns erros de gravações e offs da gente, vai ter a galera da podosfera, né, dando seu recado em peso. Todos dessa dimensão, gente. Não esperem grande coisa, viu? Quando a gente conseguir um da outra dimensão, a gente com certeza vai colocar no ar, velho. Tá lançado o desafio. Ah, eu duvido. Eu duvido. Ó, dá um tapa na minha cara. Eu duvido. Eu continuo duvidando. Não foi forte o suficiente. É que foi com... Então vamos logo para os nossos extras aí. Mas antes nós temos os e-mails. O último e-mail do ano, hein, velho. Nerd Mail. A nossa última leitura de e-mails do ano, amiguinho. Vamos, e depois dessa eu vou poder dormir nos meus finais de semana? Não, um só. Exatamente. Então vale aqui avisar que este é o último programa que nós teremos esse ano. Nós não teremos programa no dia 27 de dezembro. E voltaremos a transmitir nossas mensagens de amor, autoconfiança, autoajuda e sabedoria, acima de tudo, no dia 10 de janeiro de 2011, quando vocês voltarão a ter todas as notícias do mundo do entretenimento, que direto do seu player ou do seu iTunes, Samsung. Enquanto isso, vocês podem conferir a outra dimensão. É divertidíssima! Enquanto isso, na nossa ausência, busquem conhecimento. Já dizia o ET Bilu. Pois é. Então vamos começar com o mais esperado dos recados aqui, né, Oliver Pérez? O vencedor da promoção, conquiste o seu presente de Natal na força. Rufem os tambores. Escolhido por um corpo de jurados formado pelos 4 dos melhores apresentadores do Nerdrops. Só um adendo, eu me escolhi, mas... É, na verdade foi 3 votos contra 1. É, contra o idiota que não mandou frase e ainda quer ganhar. Não, ele mandou uma frase. Ele queria ganhar porque o papai está excitadíssimo. Papai está excitadíssimo. O Nerdrops tinha que trazer alguma coisa de boa para as nossas vidas. E o vencedor é José Tadeu, que segundo 3 dos 4, 75% de aprovação, foi o autor da melhor frase, que é Oliver Pérez. E a pergunta, né, foi como você provaria o Darth Vader que você foi um bom menino ou uma boa menina? Ele respondeu aqui, ajudaria ele a colocar a Estrela da Morte de Natal no topo da árvore do Império. Malandrão. Isso aí, Papai Vader gostou. Papai Vader é citadíssimo. Ele só não tira o chapéu porque ele morre. É isso aí, Zé Tadeu, parabéns pelo seu novo Darth Vader vestido de Papai Noel. Não esqueça de mandar um e-mail pra gente com seus dados, pra gente poder enviar, e mandar uma foto do prêmio agora que você receber. Então é isso aí, vamos para os nossos próximos recados. A gente não pode esquecer de falar da Rádio Animix, onde nós estamos toda terça-feira às 4 horas da tarde. Não deixem de acessar radioanimix.com.br, anime, mangá e todo esse universo japonês de cultura. Você confere em Rádio Animix. Vamos aos nossos e-mails? O primeiro e-mail é do Eduardo Cosso, 32 anos, São Paulo SP. 32, oi, nossa. Pessoal. É verdade. Sacanagem, velho. Olá, pessoal. Primeiramente, eu pergunto se vocês não gostam mesmo do Iluminado do Kubrick. O fato de ser diferente da obra original não quer dizer que o filme seja ruim. Muito pelo contrário, é uma obra cinematográfica de elevado valor. Essa criatura de Super 8 ficou bem legal, mas já está havendo vazamento. Pode ser que não seja utilizado no filme. Uma pena que não tem como se confiar mais em ninguém hoje em dia. É. O primeiro vazamento aconteceu quando o trem bateu, né, cara? Infelizmente, Charlie Sheen não estará em The Walking Dead. Seria bem interessante essa participação especial. A série é genial, apesar dos atores não serem muito bons. Gostei muito das alterações em relação ao quadrinho. Fica com mais cara de seriado. É que aparece na HQ, é perfeito para o formato, mas não acho que funciona na telinha. Valeu. Cara, falar em The Walking Dead, saca o John Bernthal? O Shane, cara, eu tava vendo que ele fez o Uma Noite no Museu 2. Ele era o Al Capone, Joe. Nossa senhora. Na hora que eu li aqui, falei, ai, não acredito nessa porra. Ele faz um cara naquele Uma Noite Fora de Série também. O cara que vai casar lá. Ele deve fazer uma noite em qualquer lugar. Uma noite no museu, uma noite fora de série. Uma noite alucinante. Qualquer coisa nessa veia aí. O próximo e-mail é de Vinícius Maciel, 29 anos, Volta Redonda, Rio de Janeiro. Número 1, sei que é difícil e que já é parte da identidade do Nerdrops, mas por favor, parem de falar um pouco de O Hobbit e de Thor. Eu não aguento mais. Será que não tem outros filmes nerds para serem comentados? Mas por favor, não me venham com Capitão América ou Os Vingadores. Fica a dica. Vinícius, fica outra dica aqui. A gente comenta o que sai. Se não tiver outro filme, a gente não comenta, porra. Fica outra dica também. Neste podcast não haverá nenhuma notícia sobre isso. E nem sobre aquilo também. Exato, né? Lembrando também, número 2, vocês ficam reclamando de barriga cheia, dizendo que não conseguem pessoas para gravarem, mas eu tô aqui, facinho, facinho. Você tá facinho, vem. Tá disponibilizando a Volta Redonda pra todo mundo, meu filho? Lembre-se que eu já tenho um pouco de experiência, afinal de contas, eu já fui um membro fixo do Vivacqua. Não foi por muito tempo, mas foi emocionante enquanto durou. Climão maneiro. É, climão maneiro. Abraços a todos e continue com excelente trabalho. É, só uma coisa, voltando ainda no e-mail do Eduardo Cosso, a gente falou que a galera envolvida diretamente na obra do Stephen King, que é o Darabont, o próprio Stephen King, eles não gostam do filme. Não que a gente não goste, eu mesmo gosto muito do filme, tenho ele aqui, porém ele é bem longe do que é o livro, né? Não é que todo mundo brincou e tal, só porque os cabeça aí falaram que também não gostam. Mas assim, teve um tempo depois, aí saiu uma... eu não sei se foi um filme ou se a Record decidiu transformar esse filme longo em uma minissérie, que foi uma visão mais, assim, fiel ao do livro, que até com a Rebecca De Mornay, cara. Eu gostei bastante dessa adaptação. E o último e-mail daqui é o Bruno Charlie Pinto. Fala, galera do Nerdrops. Dei bala de rir com a leitura do meu e-mail. Foi a oportunidade perfeita para apresentar o podcast para meus amigos de trabalho. Já introduzi 7 novos ouvintes. Nossa! Você tá comedor, hein, bicho? Você quer que a gente mantenha essa informação em segredo? Agora já foi. Já era. Respondendo à dúvida, a pronúncia do nome é Skoralik, mas muitos daqui onde o trabalho me conhece pelo Pinto. Também? Todos na hora? Todo mundo sabe que é pequeno, né? Na verdade, o apelido dele é Mindum, de Minduinzinho, sabe? Pequenininho. Salgadinho. Você já experimentou nessas? Não, cara, é o apelido dele, é o que o pessoal fala, né? O cara já introduziu 7 novos ouvintes, é lógico que ele vai ser conhecido pelo Pinto, pô. Bom, aqui ele coloca o adendo, né? O último nome, é claro. É, valeu por adotar a sugestão dos arquivos zips, né? Isso realmente só faltava no cast de games. Aqui no Nerdrops você já conta com os arquivos zip há muito tempo. E pintando outra, pintando não, né? Chega de pinto. Ih, aproveitando, coloco na mão de vocês. Sai fora, velho. Tá todo sabido. Pô, que final do ano, que espírito natalino. Dormiu com o bolso, desgraçado? Ele tá descabelando palhaço, pelo jeito, né? Abraços a todos e um beijão, da cara. Muito grato pelo e-mail aí, Scora Lake. Mas é isso aí, esses foram nossos e-mails, nossos recados. Então vamos para o cast rapidinho? Simbora! Jingle bells, Batman smells, Robin laid an egg. Batmobile lost its wheel, the Joker got away. Hey, thank you very much. Ow. Oh, I'm sorry, kid. Cinema. Chipmunks, ready to sing your song? I'll say we are. Yeah, let's sing it now. Vamos aos comentários do site. Comentários? Não tem mais nada de e-mail? Tem. Eu mandei, eu recebi um spam, hein? Larger Penis. Até mandei pro Perna, mas o Perna falou, não funciona. Então tu tá com a pauta de e-mail aberta, ô viadinho? Eu tô, a pauta 40, cara. E-mails 40, não tem nada aqui. Só tem Juliano Yamada, Rovigatti e Fernando Rosa Kodoji. Não tem nada aqui pra mim, não. Pauta, ó, pauta de e-mails. Ih, é o Guizão. Número 40. Rádio Animix, programa da semana, papapá, promoção conclave, acabou, cara, não tem mais nada. Velho, peraí. A Guizão assim não dá, cara. De cagar, né? Que pariu, mano. Você tá com a pauta do programa passado, é isso? 40, parceiro. ND40. E-mails ND40. Ô, Guizão, give my bullets, vai. Give my bullets. Dê um F5, por favor. Dei vários, ó, de novo, nada aqui pra mim. Cara, meu, eu coloquei ontem, cara, esses e-mails aqui. A não ser o do Kodoji que chegou hoje, que tava tudo desde ontem, meu. Tá vendo, Perna? Como é que ele é mentiroso? Oliver. Esse jeito fica foda, bicho. Colabora, né, velho? Desculpa, eu vou inventar um e-mail agora no chat, ó, toma. Eu vou, ó. Puta que pariu, cê, cara. Você viu? Eu sou rápido? Sou rápido pra caralho, né? Ó, eu vou te surpreender mais ainda. Eu vou escrever mais um, ó. Pá! Aí, ó, toma. Ixi, combo breaker, cara. Cadê? Nossa, tech hit, cara. Nós até mais. O Guizão, Perninha. O cara que consegue gravar podcast em 486, né, velho? Foda. Mandei pra você. Entra lá na porta de e-mails. Procure os e-mails, por gentileza. Não adianta por agora não, viu, Oliver, correndo. Sua ligação é muito importante pra nós. É, só tem conclave aí, cara. Ah, é, ô filho da p***. Caraca, que porra, que falta que eu tô vendo aqui. Ah, é? Zou o convidado agora. Rapaz. Não, pera aí. É, você... Não, você tem pauta de e-mail? Ó, tá aqui, pauta ND40 e e-mails ND40. Ah, então, legal. Fizeram uma pauta e não compartilharam comigo, eu fiz outra e não compartilhei com vocês. Ai, ó. Vocês são um cara egoísta, não tem que usar com os outros. Pegadinha do malandro, tá vendo? Você é egoísta, não são os outros não, rapaz. Hadouken! Wolverine Dragon Ball. Traz um Dragon pouco Ball. Da Ah, você tá brincando. Peraí. Fala de novo, Dragon Ball. Pior que Dragon Ball, cara. Nossa, você que... Põe no mudo aí, ô... Não, mãe, não. Peraí, mãe. Não, mãe. Eu estou gravando com os meus amiguinhos. Então, Olha, não tava no mudo meu microfone, velho. Vocês estavam falando igual do Argentone, era de mim. Olha só. Vai, deixa eu falar. Hadouken! É rápido mesmo o negócio. Express. Nossa. Ela tá com uma vontade ultimamente, tá foda. Ah, não, depois daquela vez que a gente ficou até 3h30, até dar pau no programa, pela vez, não fala assim do Vitinho, coitado. Não, nem a questão do Vitinho, cara. O programa, ele não aumentou o volume de tantas palavras ditas, né, cara? Ó, oh, metralhadora de palavras. Nossa, é que vocês não pegaram no outro dia, coitado, mano. Na gravação dos e-mails lá. Caraca, eu tô tentando entender aquela piada de jornalista dele até agora. Você vê que é piada de físico nuclear, a gente entendeu na hora, mas de jornalista do cara ninguém pegou. Eu fiquei até consolado, cara. Ai, ai. Feliz Natal, galera do Nerd Drops! Aqui é o Rafael Smoke. Aqui é a Dada Cristine. Aqui é a Lilith. Voadora na nuca. Aqui é Rodrigo de Salles, o Ponto Vermelho. E estamos todos aqui reunidos na taberna hoje, bebendo de graça, só para desejar a todo mundo do Nerd Drops e aos ouvintes também um Feliz Natal, um próspero ano novo, muito presente, muita bebida. Eu espero que algum dos Nerd Droppers pague a conta. E assim espero, né, cara? É o mínimo, né? quem convida paga. Lore pede pra gente vir aqui gravar áudio, então é o seguinte, nós estamos bebendo aqui à vontade na taberna, tá? E não. A conta vai tudo pra vocês. Também a hora extra do garçom zumbi, né? Que ele não ia trabalhar hoje, pô. É isso aí. Dani, você quer falar alguma coisa relacionada a Feliz Natal pra eles? Feliz Natal. Eu gostaria de desejar a todos um Feliz Natal, com muitas realizações e surpresas, e tudo de bom. Ah, bom, eu espero que no Natal todo mundo se ferre bastante, né? Desejar felicidade todo mundo deseja, né? Então, isso é verdade. Que todo mundo se ferre bastante. Enfim, Sussi, Polar, Oliver Pérez, Vivaco, Akodojo, todo mundo do Nerdrops, galera. Se a gente esqueceu alguém, me desculpe, é efeito da bebida, mas, enfim. É, só, Natal é a época de beber muito. Demais. Eu não bebo. E eu não lembro de nada. É, não bebe pouco. Se eu não lembro, eu não fiz. Eu vou ter que levar esses três beberrões pra casa? Eu acho que sim. Imagina. Enfim, Feliz Natal pra todo mundo em nome da Taverna do Smoke, gente. Um abraço. Roteirista de Lanterna Verde que é Superman de Smallville. Roteirista de Lanterna Verde que é Superman... Caralho, se botar um carioca, roteirista de Lanterna Verde e quero Superman. Ah, bacana é Lanterna Verde. Lanterna Verde é que é legal. Ó, né? Roteirista de Lanterna. Presta atenção. Roteirista de Lanterna Verde quer Superman Smallville. E mais confirmações no elenco de O Hobbit. Nossa, ficou bem Clodovil esse O Hobbit. Amiga. Olha para a câmera, olha para a lente da verdade. Caramba, é dois extras rápido assim. Hadouken! Tem outro horário, outro dia para buscar. Até agora. 11h30. O único dia que eu tô aqui para fazer alguma coisa. Ai, meu Deus do céu. Que foi? Ah, que pintou uma necessidade aqui. Justo às 11h30 da sexta. Quer cagar essa hora? Não. Acontece. Isso daí eu gravo direto de lá, não se preocupa. É, acho que... Ah, é verdade, cara. Puta, ele fez isso outro dia. Bom, vou ter que dar uma saidinha aí rapidinho e já volto. Mas quanto tempo? Porque aí a gente espera. 15 minutos. Certeza que ele vai dar uma trepadinha. A Quinha tá aqui do lado e escutou isso, velho. Você tá próximo da parte. Por favor. Mas é assim, 5 minutos pra preparar, 2 minutos pra finalizar e o restante pra descansar. Aquele cigarrinho no final. Hadouken! Beleza, começa aqui você. Vamos lá. Não, deixa eu fazer a abertura aí, Diogo. Tá bom, Van Damme, vai lá. O que é, Van Damme? Ah. Espacateia aí o programa. Hadouken! Tá calor aí, velho? Você que tá em São Paulo. Ah, cara, choveu bastante aqui, viu? É. Deu uma chuva legal aqui desde tarde, então deu uma refrescada boa. No Rio eu nem veio perguntar, porque eu sei que tá calor, pô. Tá calor pra caramba aqui nessa porra, cara. Putz, saudade de uma chuvinha. Velho, o... Ah, o outro tá sumindo a viadade dele. Deixa a Vanna Medeiros ouvir isso. Ai, uma saudade que o macho vinha. Ah, só um minuto, deixa eu pegar aqui um esquema. Eu sei, esquema. Sei qual é do esquema, é. Esquema. Depois fala de. Esquema depois fala do meu macho vinha. Hadouken! E chegamos aí nessa primeira notícia de miscelânea. É, por favor, DJ, a música. Você pode continuar falando, o tempo polar desse. Eu sei. Não, eu tô montando a cena na minha cabeça. Tá roteirizando o negócio. Né? Foi. Hadouken! Olá, amiguinhos! Nós estamos aqui no... gaguejou. Skavurska! A pai, você encontra em toda a cidade. Até em Bauru. Você acha Mossoró, meu filho? Você acha... Pois é. Chupa. Pera aí. Oh! Vamos lá. Pérez, extra número 1. Hadouken! No Canal Brasil, tava passando um filme brasileiro pornô. Peraí, que é... Canal Brasil, filme brasileiro, sabe? Pornô, né? Pornô. É, e pornô ainda. Pessoal do Nerdrops de Games, aqui é o Rod Reis, colorista, ilustrador e dono dos podcasts Mundo Rod Podcast e do Papo de Artista. E eu quero aproveitar essa época de festas para dar os parabéns a vocês pelo podcast e desejar aos ouvintes um Feliz Natal e um próspero Ano Novo. Que ano que vem todos nós, podcasters e ouvintes, estejamos com força total. É isso aí, e escutem lá o Mundo Rod de Natal que ficou bem legal. Abraço a todos e valeu. Enquanto isso, ainda um papo com Afonso 3D. Take out the papers and the trash. Ui. Ó, fala do noiteado agora, filho da puta. O que, que é? Vocês vão fazer desligar o ventilador, é isso mesmo? É, com certeza. Não sei nem por que tá ligado essa porra. Tá todo mundo morrendo aqui. Vocês, cara, aqui no Rio tá fazendo 45 graus na sombra. Ah, aqui em São Paulo tá 60. Tá aqui, tá todo mundo morrendo, mano. Ah, 60, gatinho. Não, 60 milímetros de água, tá ligado? 60 centímetros, né? Caraca, eu tô aqui na recepção do albergue, não tem ar-condicionado aqui na recepção, só nos quartos e no lounge, lógico, né? Quem trabalha tem mais é que se fuder mesmo. É, tá quente pra caralho, meu irmão. Mas como que é? Você é dono dessa porra? O que que é? Você é sócio? Não, não sou sócio, não. Sou corno. Pera aí, só um minuto que o meu chefe tá me chamando. Ah, o cara que come, mano. O cara que tá te comendo. É nota vocal. Extra número 1. Eu não faço ideia como faz. Cara, eu descobri que eu não sou nada tecnológico. Eu sou uma ameba tecnológica. Então dá o seu Mac pra mim. É, vai dar minha hora de... Isso aí. Vá chupar um canavial de... Peraí, seu meio dele. Tá, tá. Agora. É, meu chefe, eu tô, já acabei meu turno e meu chefe tá me cobrando um trabalho aqui. Isso daí é inveja, que ele quer participar, velho. Ah, ele quer participar do podcast, eu sabia disso. Depois você processa. Nota vocal, extra número 2. O que vocês querem que eu mande pra quem, o quê? Não, eu quero que você abra o Gmail. Gmail, aí eu vou entrar com o meu assim. Ah, canário belga. Bom, gente, olha só, foi muito bom participar do podcast de vocês. Eu deixo meu abraço, porque eu não vou sair daqui tão cedo, cara. Foi mal, galera. Fica pra uma próxima aí. Grava, deixa a notícia do Calígula pro próximo. Vou tomar tudo no... Muito obrigado, pra você também. Tá, velho, estou falando pra você também. Valeu, isso. Olha a mão criação. Ô 3D, você não consegue voltar um pouquinho depois? Lá a gente deixa essa notícia por último. Tá, demorou então. Eu chamo vocês aí de novo. Beleza. Falou. Valeu, um abraço. Cara, eu vou cagar rapidinho e já volto. Ah, meu Deus. Tá, o que que é? Caralho, no Maurício. Tá, você quer entrar no seu Gmail, é isso? Eu vou deixar gravando. Não, viado, peraí que eu estou gravando. Deixa eu gravar. Já tem um cast pronto, olha. Até o patrão dele vai sair no cast, velho. Meu Deus. Maravilha, então, gente. Quizão, você passa aí, o quê? 9:30 aqui? Na sua casa? É. Climão maneiro. O que foi? Tá bom.